Você ouve aqui com meu grande amigo DJ Luan Pancadão. Bora pra cima, meu garoto. Vai pra cima, vagabundo. Escondo de todas as formas. Eu não quero que...

da 007. Na madrugada busco teu nome, solidão, então me consome. Você me faz chorar. Se você parece até que vou morrer, nada pode me consolar dessa solidão. Acaso

chegou a novidade. E não bati de frente, porque aqui é pop live. É tudo ao vivo, é tudo pra valer. Vem curtir o som, meu mano, então vem viver. Bente embora, bente embora, bente embora, bente embora, bente embora, bente embora, bente embora, bente embora. Vai ver só. Querer é viver, sentir a emoção. Aqui é tudo ao vivo, não tem comparação. Vem te embora estourar, black, red ou de pá. Hoje o show é nosso, bora comemorar. Vivendo a tradição, anos de paixão. Esse é novo águia, mais nova sensação. Hélice Juninho, Davis e Nandinho, dominando a cidade com o novo Pop Live. Ibiza Belém, live music, live music. Para um tiro na tua cara. Joey Benassi, o garoto das produções. Safado. Vai ver só. Bente embora, bente embora, bente embora, bente embora, bente embora, bente embora, bente embora, bente embora. Vai ver só. Vai ver só. Vem curtir agora, chegou a novidade. E não bati de frente, porque aqui é pop live. É tudo ao vivo, é tudo pra valer. Vem curtir o som, meu mano, então vem viver. Bente embora, bente embora, bente embora, bente embora, bente embora, bente embora, bente embora, bente embora. Vai ver só. Vai ver só. Vente embora, vente embora. Quem comanda aqui é o Pop Live agora. Vente embora, vente embora. Quem comanda aqui é o Pop Live agora. Querer é viver, sentir a emoção. Aqui é tudo ao vivo, não tem comparação. Vente embora estourar, black, red ou de pá. Hoje o show é nosso, bora comemorar. Vivendo a tradição, anos de paixão. Esse é novo águia, mais nova sensação. Hélice Juninho, Davis e Nandinho, dominando a cidade com o novo Pop Live. Que negócio é esse, meu filho? Alô, Melri! Vou te deixar, vou te deixar. Por favor, não implora, que homem não chora. E não pede perdão, não pede perdão. Não pede, não pede, não pede, não pede, não pede, não pede, não pede, não pede, não pede, não pede. على كثر السنين اللي عرفتك ما عرفتك زين. تمنيت اني ما شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا quando os mano bota pé, bota, bota, bota pé, bota pé, bota pé, bota, tira, tira. Os menor tá embrasadão e tá tudo sem limite. Você igual o Will Smith. Você igual o Will Smith. As novinha tão sensacional. Sensacional. As novinha tão sensacional. Descendo gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. Bola gostosa, aprendendo legal. Tá gostoso, tá sensacional. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Eu quero é tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Quero o quê? Eu duvido. Tu aguenta uma dessas. Fica em mim, perereca. Pula em mim, perereca. Eu duvido. Tu aguenta uma dessas. Fica em mim, perereca. Pula em mim, perereca. Vou atrás de tu. Vou atrás de tu. Vou atrás de tu. Vou atrás de tu. DJ Luan Pancadão começa virando as melhores batidas e você vibra com emoção. Ela não tá nem aí, ela é da

anjinhos. Lá, lá, lá, lá, laje. Lá, lá, lá, lá, laje. Lá, lá, lá, lá, laje. Lá, lá, lá, lá, laje. Eu quero ver bater as asas, dar uma girada, dar uma picada. Eu quero ver bater as asas, dar uma girada. Mas